Pátio. Autorizado, chama no tempo. Eldorado, Guarulhos, 360, e o Presulo 10, Taubaté, decola pistão 0, curva direita, da Eoleda Motiva, controle 1-1-9-35, transponda 5147. 360, Guarulhos, Presulo 10, Taubaté, decola 10, curva direita, da Eoleda Motiva, gram 35, controle 0, transponda 47, transponda 1161. Chame pronto, 1161. Nervoso, 3,50 Galeão. Táxi, pátio Indioca, ponto de espera 1895, 1012, boa viagem. Este via pátio Indioca, Bravo, espera 1895, 1012. Salvador, bom dia, Uno 161, ponto de espera da 1010 pronto. Bom dia, Uno 161, alinhada decolar, vento 150 graus, com 612 a 1012 ajustado. Decola da 1010, Uno 161. de agosto já, né? Prossiga. Sim, senhor, clareza, tá? Clareza do sinal, senhor. Pode chegar. Claro. Ok, senhor, obrigado.